voices echo in despair through the field of my consciousness. And now the chains intertwine, a strange flame wears me up. Bars and guns don't protect me in the fortress of solitude. A galera que é fitness e não quer utilizar óleo nessa fritura, pode utilizar também uma frigideira elétrica, não tem problema. Neste segundo bloco, vamos servir então uma fritura fitness diretamente com a banda Overrats e a música Ekdies, eles que são de Camboriú, Santa Catarina. Na sequência, tem a banda Aclac e a música de Pernas pro Ar, eles que são de São Paulo, capital. E também de São Paulo, capital, temos a banda Tremendives, que é a música The Final Victory. Vamos lá? Let's rock! Thank you. Aproveitando a gordura e consumindo todo o ácido graxo essencial para sua saúde. Neste terceiro bloco, nós vamos começar com a banda Cascavel, No More Lonely Nights. Eles que são de Campinas, São Paulo. Na sequência, tem o lançamento de Dom Peridona, Pão e Circo. Elas que são de Curitiba, Paraná. E para finalizar o bloco, tem a banda DF Fronts, com a música Barbon. Eles que são de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. sair de lá e há de ver que porque se nunca até morrer nas pelucas. Barbom, bar aberto. Barbom é bar aberto. Barbom, bar aberto. Barbom é bar aberto. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base do som que homenageia a Aliança de Radiodifusão Independente e seus artistas. Vamos começar então com Alcide Sodré e a música Como É Que Se Faz. Na sequência, tem Aldrin Gandra e a música Simples Assim. Para finalizar com chave de ouro, o Frigideira Acústica desta semana. Vamos lá? Vamos ouvir mais estes sons da Aliança de Radiodifusão Independente. Canção de amor, e só você vai saber ouvir, querido. No meio de tanto barulho, as palavras vão dar um mergulho veloz no seu ouvido, e você vai reconhecer a minha voz. Eu vou fazer mais uma canção de amor, de propósito, sem querer. É lógico pra te divertir, é mágico. Vamos ser guardiões dessa semente pra contagiar mais gente. Deixar que o mundo se esqueça como é que se faz. Vou cantar pra você. tem um coração que bate forte por você. Tem um coração que acha graça quando você passar. Tem um coração que fala alto por você e me faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça. Tem um coração que acha graça quando você passa. Tem um coração que sorri e te abraça. Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração. Tem um coração que é pura emoção. Quem sabe Deus possa trazer você pra mim. Simples assim, Ele vem e me entorpece. O amor abraça e me aquece. Ele dorme e amanhece em mim. O amor simples assim, Ele vem e me enlouquece. O amor vem de mansinho, Ele faz e acontece em mim. Tem um coração que bate forte por você e me faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça. Tem um coração que acha graça quando você passa. Tem um coração que sorri e te abraça. Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração. Tem um coração que é pura devoção. Quem sabe Deus possa trazer você pra mim. Simples assim, Ele vem e me entorpece. O amor abraça e me aquece. Ele dorme e amanhece em mim. O amor simples assim, Ele vem e me enlouquece. O amor vem de mansinho, Ele faz e acontece. E esse foi o Frigideira Acústica da semana. Lembrando que o Frigideira rola toda semana, de domingo a sábado, em 22 web rádios, tocando a cena independente de todo o Brasil e do exterior para vocês. Então mandem as suas músicas, façam contato comigo pelo Instagram no meu direct ou pelo meu WhatsApp DDD 44 999 499 0059 e mandem suas músicas. Lembrando que tem que ter qualidade, viu? E também não se esqueçam que ainda está rolando o Pinhão Rock Fest, um festival de rock independente que tem mais de 40 horas de apresentações culturais, 32 bandas, 7 eventos em 7 locais diferentes durante os meses de maio e junho, com diversas apresentações, diversidade, gastronomia, cultura e artesanato local para vocês. E o melhor, a entrada é franca. Também rola postos de coleta com doação de alimentos, ração e agasalhos em todos os eventos. Sigam o Instagram do Pinhão Rock Fest para acompanhar todas as informações e fiquem por dentro de todos os eventos e bandas que estão rolando a todos os eventos e finais de semana do Festival Pinhão Rock Fest para vocês. E agora, fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. PDV, pensamento, desejo e vontade. Ligado à tecnologia mental, o PDV é capaz de produzir muitos fenômenos como a materialização de objetivos. Existe uma fórmula criada pela treinadora mental brasileira Elaine Ourives que explica de forma bem clara tudo isso e que está ligada diretamente com as pesquisas de Dáquila. É a seguinte: PSPI mais E ao quadrado vezes FV significa palavra, sentimento, imagem, pensamento mais emoção ao quadrado vezes força vibracional, igual a materialização. Trata-se de um código vibracional eletromagnético no universo. Quando aplicado de forma correta, pode fazer verdadeiros milagres. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.